Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez essa semana com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor daquele repertório que não ouvimos mais nas rádios convencionais, rádios comerciais, como eu sempre falo aqui, né? E convidando você nesse momento para ficarmos juntos nessa próxima hora, exatamente para isso, para ouvir boa música e matar saudades, bons tempos que essas músicas trazem. Também eu sempre falo, né? Às vezes a saudade não é tão boa assim, de momentos não tão bons assim, mas são momentos passados e valem a pena serem lembrados, revividos, às vezes até para matar de vez algum sentimento, né? Como assim, reviver para, opa, agora me desvencilhei dele. Existe isso, né? Aí Freud explica esses sentimentos. Mas é isso, então vamos relembrar desses momentos passados, mas sem sofrimento mesmo, que eles tenham sido tristes, sem sofrimento, sem dor. Vamos ficar juntos então e curtir boa música. Teremos nosso programa de hoje, o resultado da nossa edição anterior, dois programas anteriores, de 15 dias atrás, que na semana passada foi o especial do mês, mas há dois programas atrás, há 15 dias atrás, deixamos o Escolha Sua Música, e você já escolheu a sua música, aquela que você quer ouvir na íntegra nesse programa, já mandou o seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com, e daqui a pouquinho teremos então o resultado desse Escolha Sua Música, como também mais três trechinhos de músicas para você escolher aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana que vem. Para tudo isso, para você mandar também a sua listinha de 14 a 15 músicas para o nosso especial do mês, para o programa que vai ao ar na última semana de cada mês, também para mandar sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, se quiser pode fazê-lo de viva voz, basta mandar a sua gravação e anexo ao seu e-mail, a gente coloca aqui então o seu pedido musical de viva voz. Para tudo isso, bate-papo musical1@gmail.com. Vamos abrir o programa de hoje com um cantor que tenho certeza que você não ouve há muito tempo. Silvio César, de Silvio César, Levante os Olhos. Vamos ouvir, Mata a Saudade? Levante os olhos, olhe de frente pra ela, olhe bem dentro dos olhos e veja tudo que dizem. Levante os olhos, olhe de frente pra ela, olhe bem dentro dos olhos e veja tudo o que dizem. A verdade às vezes dói, mas é porque você constrói um mundo só de sonhos e de medo. Meu irmão, se você quer ganhar o amor de uma mulher, procure nos seus olhos o segredo. Levante os olhos, olhe de frente pra ela, olhe nos olhos da vida e veja apenas o que dizem. Thank you. A verdade às vezes dói, mas é porque você constrói um mundo só de sonhos e de medo. Meu irmão, se você quer ganhar o amor de uma mulher, procure nos seus olhos o segredo. Levante os olhos, olhe de frente pra ela, olhe nos olhos da vida e veja apenas o que dizem. Lembramos, relembramos então do Silvio César, a voz bonita do Silvio César, né? Cantando Levante os Olhos, a composição também dele, Silvio César. No início da década de 1960 teve uma confusão, né, porque o Jânio Quadros renunciou ao governo da presidência da República e tal. Havia uma resistência quanto à permissão, né, para que João Goulart, que era o vice-presidente, assumisse o governo. Os militares não queriam permitir, a UDN também não e tal. E houve uma campanha do Leonel Brizola, campanha da legalidade, para que fosse cumprida então a Constituição, que era assumir o vice-presidente. E, enfim, foi feita uma manobra e tal, e o João Goulart realmente assumiu. Depois, em 64, teve tudo aquilo que nós sabemos de triste lembrança, né? Mas, enfim. Em 65, Carlos Lira e Zequete compuseram, e Nara Leão gravou, Samba da Legalidade, já como uma referência à ilegalidade que foi o golpe de 64, né? Aquilo foi um golpe, aquilo foi uma ilegalidade. Não é previsto na Constituição militar tomar posse, né? Tirar um governo, destituir um governo e tomar posse do governo, da presidência da República. Então, certamente, relembrando daquele momento lá de 4 ou 5 anos atrás, 1961, da legalidade, campanha da legalidade, os dois compuseram Samba da Legalidade, que vamos ouvir então agora com Nara Leão. Dentro da legalidade, dentro da honestidade, ninguém tira meu direito. Quando querem anarquia, elimino a teimosia, mostrando todo o defeito. Se o samba está errado, não posso ficar calado, consertando a melodia. Se na letra o tratamento não estiver no português, com toda a diplomacia peço desculpa ao preguês, conserto tudo outra vez. Eu não sou politiqueiro, meu negócio é um pandeiro, mas dentro da legalidade sou poeta popular. Dentro da honestidade ninguém pode me calar. Lara. Da honestidade ninguém pode me calar. Ouvimos Samba da Legalidade na voz da Nara Leão, composição do Zequete e do Carlos Lira. Na sequência, Vamos relembrar um sambista, hoje tá bem desaparecido, né, da mídia, enfim, mas muito, muito bom. Jorginho do Império. Vamos ouvir com ele Folha Desabada, composição dele e do Paulo César Barbosa. Hoje eu sou folha desabada daquela árvore marcada num dia de só amor. Você é rosa arrancada, a roseira não diz nada, mas sente falta da flor. Enfim, somos pássaros sem ninho, que voando de mansinho vão em busca de amor. Enfim, somos pássaros sem ninho, que voando de mansinho vão em busca de amor. Vem, ó, vem matar o desapego, pois eu tenho muito medo de viver na solidão. Jogue-se outra vez entre meus braços, se o passado foi fracasso, o presente é só canção. Enfim, somos pássaros sem ninho, que voando de mansinho vão em busca de amor. Vem, ó, vem matar o desapego, pois eu tenho muito medo de viver na solidão. Jogue-se outra vez entre meus braços, se o passado foi fracasso, o presente é só canção. Se o passado foi fracasso, o presente é só canção. Se o passado foi fracasso, o presente é só canção. Se o passado foi fracasso, o presente é só canção. Lembramos, né, aí do Jorginho do Império cantando Folha Desabada, dele, Jorginho do Império, e Paulo César Ribeiro, não Barbosa. Não, eu falei Barbosa, não. Paulo César Ribeiro. Bate-papo musical 1@gmail.com, e-mail para sua participação comigo, com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais. Envie o seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, é produzido por você. Você manda uma listinha de 14 a 15 músicas para mim, aquelas que você tem mais dificuldades de ouvir. Manda para mim essa listinha e a gente vai então compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Também para o Escolha Sua Música. Escolha Sua Música funciona assim: eu toco 3 trechinhos de músicas e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte e manda o seu voto para mim. Tudo isso pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Na sequência do Paulo Massadas e do Michael Sullivan, vamos relembrar na voz da Sandra de Sá, Retratos e Canções. Pensando em você, Michael Sullivan e Paulo Massadas, ouvimos, na voz da Sandra de Sá, Retratos e Canções. Este é o programa Bate-Papo Musical que eu, Marcos Angel, produzo e apresento semanalmente para você aqui nessa emissora. Para você ter contato comigo, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com. Tim Maia canta dele e do Carlos Imperial Cristina. Aliás, essa música tem uma história interessante também, que dizem as más línguas, que quando ele estava na casa de alguém que não gostava de droga, o Tim Maia era, né, fumava adoidadamente, né, a maconha esperta. Naquela época, a droga mais pesada que se usava era a maconha, né? Tempos idos. Então, quando ele estava na casa de alguém que não gostava de droga, que não aceitava drogas e tal, ele dizia que ia dar uma saidinha para ver Cristina. E aí, pela letra, você pode até entender, né, que era uma viagem, né? Enfim, fala em viagem, fala... Vamos tentar ouvir essa música com esse ouvido, ver se isso é verdade. Vou-me embora agora pra longe. Meu caminho é ida sem volta. Uma estrela amiga me guia. Minha asa presa se solta. Vou ver Cristina. Vou ver Cristina. Vou ver Cristina. E por onde for, vou deixando marcas do meu peito sangrando. Vou cobrir as flores da estrada de um vermelho amor. Vou ver Cristina. Vou ver Cristina. Vou ver menina. Preciso dela, preciso dela, Cristina. Cristina. Tá aí então, Tim Maia cantando dele do Carlos Imperial, Cristina. Comecinho da carreira do Tim Maia, início dos anos 70, 71, eu acho. 70 ou 71, essa canção. Na sequência, vamos ouvir com Boca Livre do Maurício Maestro, Neném. Se você quer, pode sentar no meu colinho, neném. Eu sou santinho, juro pela minha avó. Que eu ia só cobrir você com mil beijinhos e dizer baixinho, eu tenho estado tão só. Mas se você desse um sorriso engraçadinho, neném, eu te puxava com jeitinho pra mim e começava a te fazer carinho, neném, devagarinho pra não ter mais fim. Se você quer, pode sentar no meu colinho, neném. Eu sou santinho, juro pela minha avó. Que eu ia só cobrir você com mil beijinhos e dizer baixinho, eu tenho estado tão só. Mas se você desse um sorriso engraçadinho, neném, eu te puxava com jeitinho pra mim. Começava a te fazer carinho, neném, devagarinho pra não ter mais fim. Parará, para, e a só cobrir você com mil beijinhos e dizer baixinho: eu tenho estado tão só. Mas se você desse um sorriso engraçadinho, neném, eu te puxava com jeitinho pra mim e começava a te fazer carinho, neném, devagarinho pra não ter mais fim. Devagarinho pra não ter mais fim. Devagarinho pra não ter mais fim. Devagarinho pra não ter mais fim. Ouvimos com Boca Livre do Maurício Maestro, Neném. Na sequência, os Cariocas, maravilha de arranjo, de harmonia, muito bom, os Cariocas, belo grupo musical. Vamos ouvir do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes, Ela é Carioca. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos o Tom Jobim do Vinícius de Moraes com os Cariocas, Ela é Carioca. Agora, na sequência, Edu Lobo canta Dele e do Paulo César Pinheiro, Vento Bravo. Era um palmeral, emitido escravo entre o bem e o mal. Era a lei da coroa imperial, calmaria negra de Pantanal. Mas o vento vira e no vendaval surge o vento bravo. O vento bravo era argola, ferro, chibata e pau.

e mande seu e-mail, mande seu voto pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Na semana passada deixamos três trechinhos de música para você escolher. Música número 1, Ângela Rorô, Cama e Case. Música número 2, Ivan Lins, Saindo de Mim. Música número 3, Rita Lee, Baila Comigo. Você já escolheu? Já mandou o seu voto pelo batepapomusical1@gmail.com e está aqui o resultado. A campeã é essa, Ivan Lins, de Ivan Lins e Vitor Martins, Saindo de Mim. Você foi saindo de mim com palavras tão leves, de uma forma tão branda de quem partiu alegre. Você foi saindo de mim com um sorriso impune, como se toda faca não tivesse dois gumes. Você foi saindo de mim devagar e pra sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que choro, nas vezes em que choro. Você foi saindo de mim devagar e pra sempre, de uma forma sincera, definitivamente. Você foi saindo de mim por todos os meus poros e ainda está saindo nas vezes em que choro, nas vezes em que choro. Foi saindo de mim. Este é o programa Bate-Papo Musical e você pode entrar em contato comigo para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês, também o seu voto para o Escolha a Sua Música. Esse quadro funciona assim, eu toco três trechinhos de músicas, você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa seguinte e manda o seu voto pelo bate-papo musical1@gmail.com. Também você pode mandar sugestões, críticas, comentários, bater um papo sobre música, enfim. Está aí à sua disposição o e-mail batepapomusical1@gmail.com. Ah, e não esquece, quando você mandar o e-mail, informa também pra gente por onde você ouve o programa. A gente, o programa é veiculado em algumas emissoras. E eu gostaria de saber, nós gostaríamos de saber, por onde você ouve a gente. batepapomusical1@gmail.com. Leila Pinheiro vai cantar do Ginga e do Aldir Blanc, Catavento e Girassol. Mas essa letra é muito interessante. Eles são ótimos compositores, né? O Ginga escreve, o Aldir Blanc escreve muito bem. É, ela é sempre um conflito, né? Sempre uma adversidade entre um e outro. São completamente diferentes. Eu me lembra dessa música, aquela do Renato Russo, né? É, Eduardo e Mônica, ele completa ela e vice-versa. Feito feijão com arroz e tal. São coisas diferentes, mas que se complementam. Muito legal. Vamos ouvir na maravilhosa interpretação da Leila Pinheiro, Girassol e Catavento, composição Aldir Blanc e Ginga. Lado de fora do teu girassol, entre o escancar e o contido, eu te pedi sustenido e você riu bemol. Você só pensa no espaço, eu exigi duração. Eu sou um gato de subúrbio, você é litorânea. Com meu respeito e sinais, vejo você de patins vindo na contramão. Mas quando ataco de macho, você se faz de capacho e não quer confusão. Nenhum dos dois se entrega, nós não ouvimos conselho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. Eu sou você que se vai no sumidouro do espelho. E você vive no vento do arruador. Eu tenho um jeito arredio e você é expansiva. O inseto e a flor, um torce pra me afaro, o outro é o de além. Quando assovia uma seresta, você dança havaiana. Eu vou de tênis e jeans, encontro você demais, escarpanço a ré. Quando o pau quebra na esquina, cê ataca de fina e me ofende em inglês. É fuck you, bate pronha, ninguém mete o bedelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. Você sou eu que me vou no sumidouro do espelho. É feita num motel de alma lavada e passada, pra descobrir logo depois que não serviu pra nada. Nos dias de carnaval aumentam os desenganos. Você vai pra Paraty, eu pro cacique de ramo. Dentro o vento escancarado do arpoador. Teu girassol tem de fora o escondido do engenho. De dentro da flor eu sinto muita saudade. Você é contemporânea, eu penso em tudo quanto faço. Você é tão espontânea. Sei que um depende do outro só pra ser diferente, pra se completar. Sei que um se afasta do outro num sufoco

Ouvimos com Chico Buarque, do Chico Buarque, do Rui Guerra, Cala a Boca Bárbara. Na sequência, do Ronaldo Bastos e do Milton Nascimento, vamos ouvir na voz, na belíssima interpretação do Milton Nascimento, Cais. Para quem quer se soltar, invento cais, invento mais que a solidão me dá. Invento lua nova clarear, invento amor e sei a dor de me lançar. Eu queria ser feliz. Invento o mar, invento em mim o sonhador. Para quem quer me seguir, eu quero mais. Tenho o caminho do que sempre quis. E um saveiro pronto pra partir. Invento cais e sei a vez de me lançar. Ronaldo Bastos e do Milton Nascimento, vimos essa maravilhosa interpretação do Milton Nascimento, Cais. Chegando agora à reta final do nosso encontro dessa semana, passou rápido, né? Como eu sempre digo, o que é bom dura pouco, você dizia os antigos, né? O que é bom dura pouco, não que eu seja antigo, tá? Mas o que é bom dura pouco. Então vamos fechar o nosso encontro de hoje, como eu costumo sempre falar, né? Com chave de ouro, ouvindo do João Donato e do Liz Yesenio, Mentira, na fantástica interpretação do Emílio Santiago. Aliás, esse álbum do Emílio Santiago de 1978, feito para ouvir, é um belíssimo álbum. Essas coisas todas, essas coisas tolas que eu gosto de ouvir. Eu sei que todas essas coisas tantas essas coisas todas tontas são só mentiras de você. Diga que o amor foi tudo, mesmo assim, com tudo, foi bem melhor partir. Minta, por favor. Diga que sem o meu amor você não pode mais viver. Coisas tantas que essas coisas todas tontas são só mentiras de você. Diga que o amor foi tudo, mesmo assim, com tudo, foi bem melhor partir. Eu sei, por isso, minta, por favor. Diga que sem o meu amor você não pode mais viver. Eu sei, por isso minta, por favor. Que sem o meu amor você não pode mais viver. Assim chegamos ao final de mais um bate-papo musical. Quero agradecer a você que esteve com a gente até agora, agradecer os e-mails, né, que chegam, as participações, os comentários, e convidá-los a estarmos juntos na próxima semana com mais um bate-papo musical. Quero convidá-los também a divulgar nosso programa, nossa emissora, convidá-los ainda a participar com sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o especial do mês, programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, ele é produzido por você. Você manda para mim uma listinha de 14 a 15 músicas. Não precisa mandar as músicas, é só a listinha, só os nomes das músicas, dos cantores, e eu me viro aqui para arrumar para você, ok? então 14 a 15 músicas, que vamos compartilhar o seu gosto musical com os nossos ouvintes. Esse programa vai ao ar na última semana de cada mês. Como sugestão, você vai dizer assim: pô, mas 14 músicas, eu gosto tanto, e mais de 100, 200 músicas que eu gosto. Escolher. Como sugestão, eu deixo sempre o seguinte: escolha aquelas mais difíceis de serem ouvidas, aquelas que você quase não consegue ouvir por aí, ok? Manda essa listinha para mim. Também participar, né, com o seu voto do Escolha Sua Música, quadro em que eu troco três trechinhos de músicas e você escolhe aquela que quer ouvir na íntegra no programa da semana seguinte. Tudo isso, a sua participação é pelo e-mail batepapomusical1@gmail.com. Quero convidá-los também a ouvir minha coluna Essa Letra, Essa Música, na Rádio MEC AM do Rio de Janeiro, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta às 9h30 e às sextas-feiras às 9h10 da manhã, em reprise. Sexta-feira sempre reprise. Não há tempo para mais nada. Até a próxima semana. Fiquem com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye.